essa história aqui é danada. Você vai gostar, viu? Eu acho que vai gostar muito. Daqui um pouquinho eu vou trazer então pra você aí a carta da mulher enganada e confusa de um lugar qualquer. Caramba, como é que tem... Olha como é que são as coisas. Bom, não vou ficar adiantando muita coisa não. Deixa daqui um pouco, você vai saber o que ela quer dizer aqui na sua carta, né? Olha aí, Chico Rei Paraná canta agora. Quem será seu outro amor? Vamos lá, roda menino! Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Interessante que eu coloquei uma frase, tem uma frase aqui no Facebook que eu compartilhei, agora não sei quem foi que me mandou essa frase, mas ela é do Augusto Cury. né? Ele é que é o autor da frase. Mas até interessante, porque a gente fica aqui na dúvida, será que a gente dá conta de fazer tudo isso? Mas se a gente não der, pelo menos ele tem que tentar. Olha o que que é. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, não. Mas a gente ser feliz é usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer e usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Aí é onde eu pergunto, será que a gente dá conta de fazer tudo isso? A gente só sabe se tentar, né? A gente tem que fazer dessa forma, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se dá conta ou não. Mas muito, muito inteligente, muito interessante essa frase aí do Augusto Cury, né? Olha aí, agora é uma dobradinha. Ou é? É dobradinha, sim. É Maurício Fares que vai cantar Só na Madrugada, depois Danny Wheeler, Lover's Dream. Música danada de bonita essa aí. Rapaz do céu, roda, menino, roda, roda. Quando a noite chega ao fim e aproxima a madrugada, tentando fugir de mim, lá vou eu pelas calçadas. Tantas coisas na cabeça e no peito, uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Ah, lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, a lembrança faz coração chorar de saudade de um amor. Ai, lembrança chega nos momentos de solidão, na hora que o corpo queima de paixão, coração chora de saudade e de dor. Coisas na cabeça e no peito uma paixão, o silêncio pedindo esqueça e a saudade dizendo não. Lembrança vem de madrugada e judia demais. Na hora que o sono vai embora, a lembrança faz coração chorar de saudade de um amor. Ah, lembrança chega nos momentos de solidão, na hora que o corpo queima de paixão. Coração chora de saudade e de dor. Coração chora de saudade e de dor. Coração chora de saudade e de dor. Volta e meia eu dou uma escapadinha aqui, dou mais uma olhadinha na carta, que eu tô ainda sem acreditar. Essa carta da mulher enganada e confusa de um lugar qualquer. Menina, essa sua carta realmente vou te contar, hein? Caraca, velho! Mas daqui um pouquinho a gente vai saber, nós vamos ter a oportunidade de conhecer, ver o que, que é que ela tá dizendo, né? O que, que ela quer dizer aí com a sua carta. Meu amigo Bispo Santiago, como sempre, dando a sua contribuição aqui para o nosso programa. Perdoar é fazer uma limpeza interior, tirando o lixo que alguém deixou em você. Essa aqui até que, né? Até um certo ponto, a gente fica aqui, ah, mas será que eu servi de cesto de lixo para alguém? Acaba acontecendo isso, sim. Acaba, sim, por que que não? Quantas e quantas pessoas que fazem a gente de besta, fazem a gente de bobo e a gente... Ou muitas vezes se aceita por conveniência, ou muitas vezes é porque você estava desprevenido e só foi perceber tarde demais que estava sendo um instrumento apenas na mão de alguém, não é?

senhor. Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é esse, o senhor ainda sou muito verde, ainda sou muito não faz as coisas. Os fizeram um unplug muito bom, por acaso. Uhum. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 13 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Os últimos dois milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos, e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, de Milan d'Histoire, 2000 anos de história. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, no Canal 1. O que nós gostamos mesmo, a meio da manhã, é de andar por um espaço aberto. É nesse sentido que trazemos até aos nossos ouvintes Espaço Aberto, um programa com a duração de 90 minutos, onde vamos escutar música sempre em boa companhia. É um programa onde os ouvintes também podem participar, enviando as suas mensagens e sugestões musicais. Espaço Aberto, de segunda a sexta, entre as 10 e as 11h30 da manhã, no Canal 1. Senhor Carlos está preso. Mãos no ar. Mas eu porquê? Tomamos conhecimento de que anda a matar saudades dos seus ouvintes. Apanhamo-o em flagrante com os discos na mão. Ah, é isso. Pois ando. E sabe o que mais? Vou continuar a matar. De segunda a sexta, nem travesti. Se quiser, senhora, já não tenho, posso matar as suas. Happy Nation. De segunda a sexta-feira, às 15h40, na Best. O ouvinte dos canais da Rádio Antena Web pode apontar críticas, deixar sugestões, entrar em contacto connosco através do e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à sua espera. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Assim como tem frases super inteligentes, né? Frases de autoestima, que eleva a autoestima da gente, tem algumas também que eu vou te contar. A gente fica pensando, a pessoa quando posta deve estar muito revoltada. É o caso do meu amigo, não vou nem falar o nome dele não, né? Não vou falar o nome dele não, porque aí até ele pode ficar ofendido. Mas ele colocou aqui pra mim na minha linha do tempo: é mil vezes mais fácil você encontrar alguém que te julgue do que alguém que se sente ao seu lado e te diga: eu te entendo. Quer dizer, isso é uma frase de revolta. Mas, olhando assim, analisando de verdade, você vê que no fundo, ele tem razão. Pra te julgar, tá assim de gente, ó. Né? Pra te julgar. Agora, pra sentar do seu lado e dizer: olha, eu entendo, eu sei que você, de certo, fez alguma coisa, motivado por isso, por aquilo outro. Isso aí é difícil demais encontrar alguém que fala isso. Agora, pra falar, esse cara aí é um safado, ah, esse cara é um vagabundo, isso. Pra te julgar, tem os montes. Então, até que em um certo ponto, né, ele não... É uma revolta interior, a gente percebe que é uma revolta da pessoa, mas no fundo, tem a sua razão de ser também. Não é assim, de graça não, né? Olha agora quem vai cantar aí, de Paulo e Paulino, Nada Mudou. Será que não? Acho que então tomara que não, viu? Roda lá, menino, roda. Falo que

won't last another day if you decide to go away. Your betrayal, nice things I have said yesterday. The display of bright dreams I let is left away. Okay, you would lay my half with you in the most extraordinary. If I thought that I could find my way without you, would not ask you to stay. Your nice things I said it yesterday. Come and stay in my dream that I let live away. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Você tá aí na expectativa, já preparando para saber qual é a carta de saco. Mas ainda tem uma música, ainda falta uma música para me rodar. Ainda tenho aqui uma música do Amado Batista. Então, depois da música do Amado Batista, eu vou mostrar a carta destaque de hoje da mulher enganada e confusa de um lugar qualquer. Essa história é danada. Vocês vão ouvir já já. Então, roda aí o Amado Batista, perdoa! Agora eu vou chamar pra cantar comigo, dividir essa canção de amor. Meu amigo, meu ídolo, Amado Batista. Amor, o sol está se pondo. Um dia você vai pensar: será que valeu mesmo a pena você me deixar? Amor, eu sei mesmo sofrendo que é seu direito escolher. Mas guarde bem no coração o que eu vou dizer. Um dia você vai ter filhos, uma família a construir. Eu sei que a vida lhe dará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza, você era tudo que eu queria. E pelo seu amor o impossível eu faria. Perdoa por te amar assim, perdoa. Eu sei que existe outra pessoa, que pra você não sou mais nada, nada. Espera o último abraço, espera que nosso retrato leva e vai seguindo a sua estrada. Se um dia se lembrar de mim, à tarde quando o sol se pôr, vai se lembrar do dia em que não quis o meu amor. Família construir, eu sei que a vida lhe trará muitas alegrias. Se acaso vier na memória alguma lembrança de mim, tenha certeza, você é tudo que eu queria. Quis o meu amor. Valeu, meu ídolo! Amado. Oxe, menino, oxe, menina, se aproxime, chega pra perto. Vamos lá, vamos trazer aí logo a nossa carta de destaque. Vamos? Então, menino, pode soltar a vinhetinha. Ramo, carca o dedo aí. E agora, a carta de destaque do ouvinte. E essa carta destaque de hoje é a carta da mulher enganada e confusa de um lugar qualquer. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Maurício, estou precisando muito da sua ajuda. Eu ouço o seu programa todos os dias e vejo que você tem os conselhos certos para falar para as pessoas que te escrevem. Eu sou uma mulher de 28 anos, sou casada, tenho 2 filhos... Meu marido tem 33 anos, Maurício. E ele era um marido exemplar, muito bom e trabalhador. Só que ele ficou conhecendo um rapaz lá no serviço dele que parece que virou a cabeça do meu marido. Ele agora passa as noites fora de casa, vive bebendo nos bares em companhia desse rapaz, não se preocupa mais com os filhos e nem comigo. Quando vem para casa, quase não fala nada. Eu pergunto o que é que está acontecendo e ele me diz que não está acontecendo nada, que está tudo bem e que é para eu parar de encher, que eu deixar de encher o saco dele. Olha, irmãos, nem dormir juntos na mesma cama ele quer mais. Eu fico no quarto esperando por ele e quando vejo que está demorando, vou ver o que é que ele está fazendo, aí vejo ele deitado no sofá no maior sono. Isso está me deixando desesperada, Maurício, porque eu ainda amo ele demais. Nosso casamento foi por amor. E eu tenho certeza que eu não mudei em nada desde o dia que nós nos casamos. Então, eu não vejo razão para ele ter mudado tanto assim. Foi tudo culpa desse colega de trabalho dele que virou a cabeça do meu marido, Maurício. O pior é que ele me disse que vai trazer esse rapaz para morar dentro da nossa casa, porque ele não está tendo lugar para morar. Ah, eu fiquei revoltado. Eu disse a ele que não aceitava, porque na nossa casa só tem espaço para nós e nossos filhos. E mais uma pessoa a si mesmo estranha não iria dar certo. Mas meu marido é teimoso como uma mula. E ele diz que quem manda na casa é ele, né? E que não vai botar o cara... Como é que é? E quem manda na casa é ele. E então que eu vou ter que aceitar da forma como... É porque tem uma parte da carta aqui que está um pouco Tá assim, meio confuso a forma como ela escreveu, e eu estou traduzindo aqui, viu? Eu estou traduzindo para que fique assim de uma forma melhor para vocês entenderem, porque da forma como ela escreveu, não está legal não. Então ela diz aqui: olha, Maurício, eu já não sei o que fazer. Gostaria que você me desse um conselho que eu posso fazer numa situação como essa. Agradece a sua amiga ouvinte, mulher enganada e confusa de um lugar qualquer. Eu tive que pular uma parte aqui porque não tinha como, né? Por isso que deu aquela pausa aqui, mas vocês entenderam que é porque exatamente eu estou achando a forma melhor de ler a carta para vocês. Olha, minha querida amiga, você está querendo saber o que fazer numa situação como essa. Confusa, sim, você está. Confusa, você pode estar. Mas enganada, você não está enganada em momento nenhum. Tanto que você mesmo sabe que está sendo traída, que você colocou que é uma mulher enganada, não é? Então você pode estar confusa, mas enganada não. Ele está te traindo. É claro que seu marido está tendo um caso com esse rapaz, menina. E você percebeu e está sabendo disso, ela não está querendo abrir os olhos para a realidade. Seu marido está querendo ter uma vida dupla, se relacionando com o homem e vivendo ao mesmo tempo com você. Tudo isso para manter as aparências, né? Ele, por certo, já deve ter ouvido conversas sobre isso no trabalho, com respeito a isso. E agora está querendo se justificar com os colegas para não dar bandeira e mostrar que, né, e mostrar que ele é gay. E a melhor forma de fazer isso é exatamente morando os três na mesma casa. Infelizmente, ainda existem homens que não têm coragem de assumir a sua sexualidade e ficam dentro do armário, vivendo de aparências, querendo tapar o sol com a peneira. Uma grande bobagem isso, porque acham que estão enganando o mundo, quando na verdade eles estão enganando a si mesmo. Hoje em dia é tão comum as pessoas assumirem a sua sexualidade, viverem felizes com a vida que escolheram, não é? Então para que ficar assim fazendo jogo duplo, fazendo as pessoas infelizes, né? Eles se tornando infelizes e fazendo mais a mulher infeliz, não é mesmo? Olha, menino, você levar esse fato ao conhecimento da lei, pouca coisa ou nada será resolvido, pois não é considerado crime o fato de ter um amante independente de sexo, sabia? O muito que a justiça pode fazer é dar uma prensa nele, mas de que vai adiantar isso? Ele vai se revoltar mais ainda com você e vai continuar se encontrando com ele. Se não for aí na sua casa, vai ser em outro lugar. E o mais certo é que vai acabar alugando uma casa para os dois morarem. Pode ter certeza disso. Eu não estou dizendo que você deve, né? Que você deve aceitar ele colocar esse rapaz dentro de sua casa. Não, de forma alguma. E viverem os três aí em perfeita harmonia? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer, não. O que eu quero dizer é que seja aí na sua casa ou aonde for, se ele realmente está decidido a viver com esse rapaz, ele vai viver. O melhor mesmo é você conversar francamente com seu marido e dizer que você sabe de tudo, da vida que ele leva, do romance com essa pessoa, e que ele não está agindo de forma correta, trazendo esse rapaz para dentro de casa. Se ele não gosta mais de você, o mais correto e honesto da parte dele é te propor uma separação, mas não ficar te expondo a uma situação constrangedora como essa. E diga que aí é que vai ficar pior, porque as pessoas vão estranhar o fato desse rapaz estar morando com vocês e vão aí agora mais do que nunca desconfiar da verdade dele. Eu acredito que quando você disser a ele que sabe toda a verdade, ele vai cair na real e vai dar uma repensada na vida dele. Olha, mas não espere que ele volte a viver só pra você não, viu, menina? Quem provou da outra fruta, é muito difícil que queira se afastar dela. Infelizmente, olha, aceitar ele dentro da sua casa, viver os três aí, claro que não. Isso aí de forma alguma você deve aceitar. O melhor mesmo é ter o marido criar vergonha na cara e decidir logo sair de dentro do armário e vai viver com esse cara, se é que ele tá querendo viver com esse camarada. Vai viver com esse camarada e deixa você viver em paz. Você fica aí dentro da sua casa com seus filhos e ele que vai viver aonde quiser com esse outro camarada. Não é melhor assim, menina? Não adianta, você diz que ainda é apaixonada por ele, mas nem por isso você também, por ter essa paixão, ainda vai ter que se sujeitar a uma situação como essa, não é? Tem nada contra, não, do seu marido e viver com outro cara, não tem nada contra, não. Se eu tenho contra é o fato dele querer fazer uma coisa que não tem sentido. Botar o cara para viver dentro de casa junto com você aí, isso aí é demais. Isso aí é terrível. Então converse com ele de verdade, bote ele na parede e fale, ó, aqui dentro de casa não. Saia você e ele, vocês vão viver onde vocês quiserem, mas aqui dentro da minha casa, não. Porque se você vier com ele aqui para dentro de casa, eu vou dar parte na polícia. Aí sim, aí você tem todo o direito. Aí você pode ter certeza que aí tem alguma coisa que pode ser feita. Que se ele quiser te obrigar a aceitar uma situação dessa aí, aí você tem como imprensar e botar ele na justiça aí, botar a lei em cima dele, tá bom? Faça dessa forma, menino, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar aí o ponto de equilíbrio, tá? Um beijão, fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, e que ilumine aí o teu caminho para que você encontre a melhor solução para sua vida, tá bom, menina? E olha aí, vou rodar. Ih, caramba, essa música aqui, hein? Essa música aqui, eu acho que é mais ou menos, tá quase certa aí com você. Chitãozinho e Chororó, Amor a Três, roda lá, menino. Resolvi partir porque é impossível haver um romance formado por três. Seria esquisito você me dizendo: agora, querido, chegou sua vez. Receber os beijos tão divididos entre dois amantes, estar com você no mesmo instante, pensar que um outro tudo lhe fez. Não, querida, não, amor a três, assim não consigo. Já estou sabendo que pensa em outro estando comigo. Uma mulher e dois homens, é impossível. Adeus, querida, eu vou partir nesta hora. Fique com ele agora. Viver em três não é vida. Na praça nós três encontramos, que cena absurda, que triste amargor. Nós dois a queremos, você nos deseja e nunca escolhe o ganhador. Eu vejo outro e ele me olha, são dois palhaços caídos na vida, no mesmo fracasso, morrendo de amores pelo mesmo amor. Não, querida, não, amor a três, assim não consigo. Já estou sabendo que pensa em outro estando comigo. Uma mulher e dois homens, é impossível. Adeus, querida, eu vou partir nesta hora. Fique com ele agora. Viver em três não é vida. Gente, por hoje é só. É, acabou. Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, né? É, amanhã, mais, quarta-feira, amanhã. Então, fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Beijão. Ó, felicidades, tudo de bom e até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.